Tabarica. Estão querendo me roubar. Meu grande amor tão infinito. Olha, meu bezinho, eu estou aflito. Querem acabar um amor tão bonito. Ontem alguém telefonou, dizendo que eu tenho outro amor. Não vá nessa história, meu bem, acreditar. Pois o nosso amor ninguém pode roubar. Ninguém me rouba de você. Ninguém me rouba de você. Essa inveja vamos superar. E vamos amar pro mundo ver. Rouba de você. Ninguém me rouba de você. Essa inveja vamos superar. E vamos amar pro mundo ver. Meu grande amor tão infinito. Olha, meu bezinho, eu estou aflito. Querem acabar um amor tão bonito. Ontem alguém telefonou, dizendo que eu tenho outro amor. Não vá nessa história, meu bem, acreditar. Pois o nosso amor ninguém pode roubar. Ninguém me rouba de você. Ninguém me rouba de você. Essa inveja vamos superar. E vamos amar pro mundo ver. Você. Ninguém me rouba de você. Essa inveja vamos superar. E vamos amar pro mundo ver. Ninguém me rouba de você. Olha aí, o Zé Ronaldo, agora 23:23, foram 23 horas, mas 23 minutos, você confere comigo e vamos lá. No clima pra cima, até a meia-noite, o clima é esse aí, ó. Amadas internacionais, todos vocês. Maybe. vais prendre j'en souffle. Mais moi, en cas parler, c'est moi qui a dit ça. Moi, Michel Nerfla, moi, ça, ça, aimé ça. Ça, ça, adoré ça. Tous les hommes, ils aimé ça. Mais oui, ils ont aimé cuisse. Puis ça poule, puis ça connard, puis ça codène, puis ça pourrique, puis ça mouton, puis ça cochon. Puis ça la fin, puis ça raccoon, puis ça femme, puis ça femme, puis ça femme, puis ça femme, puis ça femme, puis ça femme. vida vazia. Vida é o amor. Vida é cor e confusão. Vida é som e paixão. Esse anima bem. Itaparica, plenitude consciente. Lavrador, nordestino lampião, Salvador, pátria sertaneja. Vingador de Lampião, é o vingador. Itaparica. Negritude consciente. Eu sou o bandido. Aí pra você então, banda Reflexos, uma versão exclusiva, Revolta Olodum, toquei também Gal Costa e ainda Olodum, Revolta Olodum, faltando 14 para meia-noite, você que tá na sintonia, ligou pra cá e pediu, tá aí a música da Elba. Itaparica, Ouro Puro! É barbalho! 14 minutinhos agora, faltando para meia-noite, Ouro Puro! Pois dessa, Luiz Caldas aí com Mademoiselle. Itaparica, Ouro Puro! Mademoiselle, não pode pensar que já não temos tempo a perder. pra não mexer. Vou lutar, oba, oba. Sou bonito como apaixonê. Você então, banda beijo, fazendo agora 3 minutinhos para meia-noite, chegando ao finalzinho já da minha programação, né, da nossa programação. A gente promete voltar, eu prometo voltar amanhã nesse mesmo horário. E aí, João Sá, vem de lá já com uma seleção super especial para você no Clube da Bandeira 2. Começa daqui a pouquinho então, depois dessa música aí. Vamos lá!

nosso gás. Nosso cabelo trançado a pele a vez. Nós não somos amados por Deus que nos fez. Use pedras de luz, nosso ornamento. Faz o amor todos os momentos. Muitos nos olharemos com admiração. Alguns nos acham caminhos e outros não. Quintas-feiras, na Tribuna da Bahia, você encontra os endereços de médicos, dentistas e clínicas. Guia Médico Odontológico é mais um serviço da sua Tribuna da Bahia. Todas as quintas-feiras, leia e reserve o seu exemplar. Você não precisa esperar o salário sair para fazer o seu supermercado. O Superbox está com uma super promoção. Você pode fazer suas compras acima de 2 mil cruzeiros e pagar com cheque para o dia 6 de abril, sem juros e sem correção. Vá correndo comprar no Superbox. Esta promoção é super! Super legal, super produto, super, super, super, Superbox! Luz que vem de lá, lá de muito além, onde a saudade se esconde de toda a saudade, lá onde deixei toda a ilusão que conheci, tudo que no coração prendi, que vive a vibrar em toda a canção. Iluminando a certeza dos meus sentimentos e resiste às ondas do tormento que se faz nos meus descaminhos por amar demais. És o mar, eu sou a lua a te iluminar, teu sonho inteiro é me alcançar. Saudade se esconde de toda saudade, lá onde deixei toda a ilusão que conheci, tudo que no coração prendi, e brilhar, vibrar em toda a canção, iluminando a certeza dos meus sentimentos, e resiste às ondas do